Você está escutando o Azila Podcast através do YouTube, mas também você pode baixar o MP3 acessando azila.com.br e escutar no seu celular, iPod, som do carro, ônibus, no trabalho ou enquanto arruma o seu quarto. Não se esqueça, hein? Acesse azila.com.br e divirta-se com o papo. Você está ouvindo o Azila Podcast, que é mais ou menos, então não desgruda daí, fica de boas. No episódio anterior do Azila Podcast, nossos heróis relembram várias histórias de locadoras de VHS, videocassetes e mofo. E agora, eles se deparam com uma figura histórica bastante importante dos anos 90. Hoje apresentamos Currículo, Jean-Claude Van Damme. E aí, negada zelada! Só o filé com vocês aí. Eu sou o Joel Suki. Eu sou o Frank Dux. E eu sou o Samuel Ragnus. Aqui diz que ele representa o clã Tanaka. Não parece ser Tanaka. Shidoshi Tanaka foi quem me treinou. E qual o problema? Ele diz que Sensei Tanaka é seu Shidoshi. E qual a diferença se Chuck Norris é o Shidoshi dele? Se Senzo Tanaka é seu Shidoshi, então mostre para nós o Jinmak. O que é um Jinmak? Toque da morte. Escolha um tijolo. Tá legal, Frank. Que tal este aqui? Então! O primeiro de baixo. Língua aqui. Da mãe. Isso é suficiente para vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, pô. Beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo não revida. Pra começar aqui, vamos falar sobre o Van, né? Van Mito. Van Damme, o único cara que parado, sem fazer nada, ele tem o espírito de guerreiro, né, João? É, exatamente. O cara tem a alma do lutador, mano. É o mesmo treinamento do Piccolo, né? Só na mente. É o espacate da vitória. Tô aqui com uma folha, olha essa folha aqui de... Com o currículo do Van Damme. Van. Currículo Vitae. Quem foi que disse que o Joel não faz pauta? É, exatamente. Foi o currículo do Van Dammezão. É, mano, tem que ter uma foto 3x4 dele aqui. Ei, Joel, tu é o gerente da empresa. Aí vem uma foto 3x4, é o cara fazendo um espacate em duas cadeiras. Tu contrata ele? É doido na hora, mano. Na hora? Chama esse cara agora pra entrevista, mano. Tu é doido. Como é que é o nome completo dele aí, Júlio? Do Van Damme? Fala do Schwarzenegger aí, o nome completo aí. Tem que falar com a dicção, mano. Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Camille? Eita, Camille! Camille! Quem é que ia imaginar que Van Damme tinha Camille no seu nome, mano? Ninguém, mano. Se o nome dele fosse Camille François, mano, tu acha que ia fazer sucesso ele? O cara não tinha feito nenhum filme, mano. Eu acho que ia fazer sucesso Van Varenberg, hein? Van Varenberg, o filme de Van Varenberg. O cara com o nome de Camille François e fazendo balé, mano, o cara ia conseguir emprego aonde, mano? Van Varenberg, é mesmo, ele com o nome de Van Varenberg, mano, ele ia só fazer filme daqueles filmes cult. Van é nome de holandês, né? Todo holandês tem Van no nome, né? O cara é belga, né? E de onde foi que surgiu o Dummy, mano, dele? Não tem Dummy em canto nenhum, não. Deve ser um apelido, mano. Que realmente é negado aí, mas tem que ter um nomezão doideiro. Bora botar Dummy. Tá Dummy. É tipo Ragnar, né? Do Veio do Nada. É, Ragnar. Então ele era o nome de RPG dele, né, mano? É, o nome de RPG dele era... Era o Dami, né? Ele sempre botava o Dami, o Van, né? Era um monge dele, o Dami. Várias sessões de RPG. Bom, ele nasceu no dia 18 de outubro de 1960, em Bruxelas, né? Na Bélgica. Vixe, ele é de 60? Caralho, deixa eu calcular aqui bem rapidinho aqui. 56 anos. 20 mais... Não, 96 anos, eu ficava de cabeça de taria. Cálculosão, loucura, né? Ele não tá tão velho não, galera, ele tá com 56 aninhos, mas ainda dá pra fazer um filme ainda, mano. Se for pra comparar com o Chuasa e com o Sly, ele tá bem novo, mano. Ah, ele não chegou nem na casa dos 60 ainda, mano. Tá não, tu é doido, olha a cara dele aí, mano. É, ô Joel, o Van Damme no Mercenário 2, quando tava na maior presença, quando tirou o óculos, maluco, as duas olheironas, mano. Ixi, o cara olhou caralho, doido, que porra é essa? Como diz a minha avó, é muito tóxico, né, meu filho? É muito tóxico. Ah, isso aí foi, mano. Tem aquela velha história, né, mano? Que todo mundo sabe que ele é bailarino, né, não sei o quê, luta karatê. Só que ele era bem maguinho, mano. É tipo a história dele, é tipo como se fosse a do Adonis, mano, do Cheetos. Ele era bem magão. Do Adonis? Não, do Adonis, mano, o Cheetos. Ah, sim. Pensar que ele era editor de podcast. Ele era bem magão, mano. Aí o pai dele... Ei, vou te botar aqui na academia aqui. Que academia? Karatê. Ah, eu não gosto não. Pois tu vai entrar em duas. Tu vai entrar no karatê e no balé. Vixe! Balé pra ficar com a abertura zona doideira. É, mano. De novo, né? A história que todo mundo conhece, né, mano? Que ele entrou em vários campeonatos de karatê, né? Na época, na Bélgica. E ele ganhou uma porrada, mano. Ele ganhou uma porrada. Só ganhou uma porrada, já, porque era na Bélgica. Eu sou nos Estados Unidos e ele levar uma sova lá do Chuck Norris. Exatamente. Samuel, tu sabia que ele foi campeonato europeu de karatê com aquele golpe da abertura? Caralho, mentira. Aquele golpe que ele dá abertura de perna aberta, né? Que ele dá um murro nos ovos do cara. Ah, aquele que ele abre assim, aquele golpe clássico dele. Ah, ele a voadora da. O espacate no ar, tá ligado? Ah, isso, voadora, mas é a voadora rodando. É a voadora rodando, mas da perna aberta. Ele faz isso até nos Mercenários 2, né? Quando ele dá essa voadora pro... Do... Meu irmão, mano. Só que no Mercenário 2 você não acende, né? Que ele não aguenta mais. Essa cena, negado, eu tive muita pena dele, porque a artrite ali tava matando, mano. Tu viu que o cara morre. A careta que ele faz pra dar esse golpe foi inacreditável, mano. Nada, foi no cabo mesmo. Foi no cabo. Foi 3D, não deu, né? Não, doido, não. É, mano. Foi After Effects ali, mano. Não dava, não. Quando ele teve 19 anos, mano, aí foi exatamente a história que o Samuel tava falando, mano. Ele foi pros Estados Unidos pra competir lá com o cara e ele levou um pauzão violento do cara. Só que ele não desistiu, né? Ele ficou naquele negócio. Vixe, mano, ele ficou fissurado, mano, nos Estados Unidos. Eu tenho que vir pra cá, mano. Tenho que vir pra cá. As mulheres americanas, né? O bicho era todo taradão, né? O cara ficar tarado pela grade tem que ser muito tarado, viu, doido? Tu é louco. Eu tava no auge, mano. Tava no auge naquela época, mano. Tava no auge o quê? É o louco, doido. Ela já tinha uns 50 anos já, mano. Achar grade no programa do Gugu. É, doido, já era aí, vovó tá, já, mano. Esse vídeo aí tem uns 20 anos, acho que ela tinha 50 naquela época. É doido. A Gretchen tinha ali. Tinha 50 já, mano. A Gretchen não tinha feito nem filme pornô ainda, mano. Naquele tempo ali. Não, mas ela já tinha uns 50 anos já, mano. Tu é doido. Cara de véia da porra. Toda vida ela teve cara de véia, né? Também. É, sempre teve. E a filha dela, mano, era bem bonitinha, né, Joel? E virou homem, mas é foda, mano. Ah, o Van Damme no Domingo Legal foi em 2001, tem 15 anos. Vixe, mano. Então a Gretchen era meio velha, né? Ixi, mano. Já era velha, mano. Tu é doido. Van Damme é taradão, mano. Meu Deus do céu, 15 anos, meu Deus do céu. E ele fez com a Gretchen a mesma dancinha que ele fez no kickboxer lá no. Naquele filme lá. Tu é doido, essa dança aí é muito. Mas tu é doido. Essa dança é a melhor, viu? É massa demais essa dança dele. Ô Samuel, você tem que fazer essa dancinha na sua lua de mel, mano. Quanto caso. Ei, tu vê o nível de improvisação do Van Dammezão, né? O bicho é o rei do improviso, né, mano? Dança zona do cara. O que eu acho invocado da história do Van Damme, mano, é porque pra ele ir pros Estados Unidos, ele fez o seguinte, ele voltou pra Bélgica, entrou numa academia de musculação pra virar Mr. Olímpico, que o negócio de academia tava fazendo sucesso, né? Anos 80 e tal. Uhum. Aí ele ganhou o Mr. Bélgica lá na Bélgica. E foi lá pros Estados Unidos. Ele ganhou o Mr. Bélgica como musculação, tipo Arnoldão. Ganhou. E o fisiculturista. Foi o único prêmio que ele ganhou. Tem várias... É porque fisiculturismo tem categoria de peso nessa, mas acho que ele não ia competir com o Schwarzenegger, né? Então era da categoria do Manel, né? Categoria cachorro mago, né? Exatamente. Concorreu com essa daí. Até 55 quilos. Né? Categoria melhor dancinha, a do kickball. Muito bom! Oh, coisa que eu não sabia, mas o Van Damme trabalhou como figurante no Braddock, mano. Eu tava lendo aqui. Tô vendo isso. Mas como é que é isso, mano? Onde foi que ele participou que eu não vi, mas isso aí? Porque se tu visse, ele ia ser ruim, né? O figurante olhar pra câmera ferrou, né? Ele devia ter feito, mano. Ele devia ter feito uma cena bem parecida com a do Vin Diesel, mano, no Soldado Ryan. Apareceu só assim, porque o Vin Diesel aparece, né? Até bem ali no Soldado Ryan. Mas o Van Damme devia ter ser aquele soldado ferido no chão, assim. Aí ele morrendo, não sei o que, aí o Chuck Norris vai e pega ele, assim, cola, assim. Ele aparece na cena mesmo, Joel? Parece. Ele tá frescando. Vou até assistir de novo, mano, pra ver pra ver se eu consigo pegar aí. A interpretação shakespeariana do Van Damme, né? É, incrível. Ele foi figurante num filme da Bélgica em 83, foi figurante no Braddock em 84, E ele fez um filme francês que ele era um lutador de karatê gay, tá ligado? Só que já não era. Não, mas tá frescando. Que devia ter sido. Que devia ter sido uma interpretação incrível, né, meu? O nome do filme é Mônaco Forever. Caralho, Forever. É tipo comédia, tá ligado? Mônaco Forever. Mônaco Forever. Mônaco Forever. A gente só descobrindo as coisas obscuras do Van Damme, né, mano? Putaria com o filme tem 48 minutos, mano. Que é um curta-metragem, mano. 48 minutos de filme, mano. É um episódio de anime. Tá nem tempo pra ele fazer espacate. Ele faz o espacate depois de 50 minutos de filme. Não, mas o primeiro filme dele, mano, é aquele que ele é o Retroceder, Nunca Render-se Jamais. Eu lembro desse filme. Esse nome desse filme é foda demais, viu, mano? Acho massa o nome desse filme mesmo. Vocês já viram a capa desse filme, cara, na locadora, o VHS? Eu acho engraçado a capa. É o Van Damme fazendo espacar no, nas cordas do ringue, escrito grandão, Van Damme. E o bicho aparece no final do filme, mano. Ele nem é o principal, mano. É vilão, né, mano? Sabe o que eu acho, Joel? Que essa capa que a gente viu foi relançamento, não foi não? Depois que ele ficou famoso, os caras relançaram? É, eu acho que sim, acho que sim. É porque não faz muito sentido ninguém conhecer ele. Pois é, esse aí é que nem o Garanhão Italiano, mas que depois que o Sly fez sucesso, mudaram o nome do filme e botaram Garanhão Italiano. É. Isso, exatamente. É a mesma lógica. O segundo filme dele já foi direto, mano, o Grande Dragão Branco, que ele fez... Que o Van Damme ficou fazendo 3 anos na vida dele, mano. Sei lá, mano. É sério mesmo, Joel, que o segundo filme do Van Damme é o Grande Dragão Branco. Caralho, mano, o cara teve uma cagada muito grande, viu, mano? Porque o Grande Dragão Branco, sem sombra de dúvida, né? Eu acho o melhor filme do Van Damme. É o filme máximo, pra mim é o melhor filme do Van Damme, doido. Só pede pra outro filme que eu vou falar mais na frente. Mas tu é doido, mano. Grande Dragão Branco é foda demais, mano. O bicho é cagado, mano. O segundo filme do cara já é o segundo, praticamente o segundo melhor filme dele, mano. É porque ele foi chamado, mano, pra fazer o Predador. Só que ele disse que ele não queria mais ser vilão. Aí chamaram ele pro Grande Dragão Branco, aí ele... Desistiu do Predador e foi virar o Frank Dukes, né? Frank Dukes. Acho que essa história é mentira, mas quem demitiu ele foi o diretor. Mas o dinheiro que os caras iam gastar com efeito especial pra deixar ele grande, assim, alguém falou. O bicho é tampinha, mano. É invocado que ele usou a mesma desculpa que o Arnoldão usou na época que ele não queria mais ser vilão, né? Que ele disse, não quero mais ser vilão, não. Eu só quero ser herói agora. Não quero mais ser vilão. Grande Dragão Branco, melhor filme, meu Samuel? Cara, pra mim é o segundo melhor do Van Damme, na minha opinião. O primeiro eu ainda vou falar qual é. Pra mim é o segundo melhor. Eu acho um dos melhores filmes do Van Damme, o Grande Dragão Branco. Tu é doido. Ó, o doido, ó, diz qual é o melhor, bichão. Não, é o Grande Dragão. Diz, mano. É o Grande Dragão. Exatamente isso, mano. Tu falou um dos melhores. É, porque tem uma porrada de filme massa, mano. Van Damme ali tem muito filme massa, mano. Na época do. Não, porque quando a gente fala um dos melhores, quer dizer que não é o melhor. É um dos melhores, entendeu? Né? Mas ele tá na categoria ali na lista dos melhores. Eu não acho melhor, não. Pra mim tem melhores. A coisa que eu não sabia, mas é que o Van Damme, o Frank Dukes, de verdade. É baseado na história do Frank Dukes, né? E o Frank Dukes original, o bicho é todo fanfarrão, mano. Eu vi umas entrevistas dele, é todo fodão, só quer ser o bichão, porque no filme, o Frank Dukes é quase um paladino, o bicho é todo certinho, né, quer seguir tudo tudo direitinho. Mais ou menos, ele tá sendo perseguido pela polícia, que ele fugiu lá do quartel, lá, não é isso a história? É, mas só que ele não tem esse ar de fanfarrão, esse ar de querer ser o fodão, de querer ser o gabolazão. Ele é um cara mais direitinho, entendeu? A única coisa errada dele é porque ele tá fugindo do exército, porque o exército não queria deixar ele participar disso aí, porque tinha um medo que o cara ia morrer. Da onde, macho, que um exército, um batalhão enorme de mais de 100 pessoas, o cara dizia, deixa aquele cara ali ir pra luta não, porque a gente vai perder um dos nossos soldados muito importantes e tal. Também é isso, mano. Nunca vi isso aí, mano. Eu nunca entendi isso. A putaria desse filme é que o Van Damme, ele vai roubar a espada na casa do Japa lá, né? E o Japa pega ele como, tipo como aluno, tá ligado? Só que ele não treina o Van Damme, não. O Van Damme vira dele, tipo, né? Saco de pancada do moleque. Aí o Van Damme cresce a faixa branca até adulto, tá ligado? Isso, ele aprende isso uma semana. Uma semana ele aprende tudo, mano. Fora o primeiro teste, ó. Qual o primeiro teste que o cara faz com ele? Vixe Maria, mas ele pega a espada, corta o boné do cara, aí diz assim, você tem a alma de guerreiro. Aí dentro, mano. O cara não fez nada, só ficou parado já. Ele, você nem desviou, você tem a alma de guerreiro. Aí dentro. Mandando balançou as costas nessa cena. O cara tava pensando em outra coisa, tava pensando na morte da bezerra. Aí o mestre, você é o cara mesmo, você nem tremeu, nem piscou o olho. E logo depois disso aí tem uma cena, né, que o filho do mestre lá é picão, né? Que ele bate no Van Damme pra caraca e tal. Aí no colégio o Van Damme que defende ele, mano. Já veio. O moleque que é o faixa preta, o Van Damme que defende ele no colégio. Uma coisa que eu vi, mano, de curiosidade, é que o Frank Dukes, de verdade, mano, ele disse que isso daí não aconteceu de verdade, mano. Ele não conheceu o mestre dele roubando a espada, não. Isso aí foi inventado. Foi alterado no roteiro pra deixar mais interessante. Não, aí ele ficou puto, mano. Queria processar todo mundo, porque isso daí tava meio que manchando a imagem dele, né? É, chamando ele de ladrão, né, mano? Ladrão e lesado que não faz nada quando corta o boné dele, né? Ele brigou até com o Van Damme, mano, porque o Van Damme, ele treinou 3 meses com o Van Damme, e ele ficava dizendo, teu estilo aí de karatê aí é mó paia, não sei o que. Aí o Van Damme ficou puto, mano. Os dois ali ficaram brigando e tal, o Frank Dukes disse assim, pois vamos ali no terraço do prédio. Aí o Van Damme lá foi lá se encontrar com o Frank Dukes. Vamos brigar agora. O Frank Dukes, mano, deu só uma voadora rodando, mano, na cara do Van Damme. Acabou. Foi, mano. O cara ainda imitou o clássico golpe do Van Damme ainda, só pra frescar, mano. Que é isso, mano. Pô, sabia dessa aí não, mano. Aí, também não, mano. Desde, sabia que os dois tinham brigado, não. Desde então, mano, durante o filme inteiro, mano, o Van Damme não levantou a voz pra ele em nenhum momento, mano. Férias, a Globo é a melhor viagem. Ele se preparou para enfrentar todos os desafios. Jean-Claude Van Damme é o grande dragão branco num combate mortal. Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Septoshiba, a maior garantia do país. Agora, dos filmes clássicos do Van Damme. Ciborgue, né? Ciborgue. Pois é, esse Ciborgue, eu não lembro desse filme. Ele passava na Band, na sessão Kickbox, que eu não lembro. Ele passou na SBT, eu mano. Não, eu vi o Ciborgue, foi no Intercine, mano. Intercine, ó, pra negada voltar, mano. Oi, mano. Eu me lembro. No filme, o Van Damme é um caçador de ciborgue, né, João? É. Faz tempo demais que eu vi isso. Eu também. Esse filme, galera. Eu não lembro dele, não, desse filme. Esse filme aí, eu me lembro. Demais. O vilão desse filme dá um medo da porra, mano. Tu é doido, mano. O vilão do filme, mano, com aquele lente zona branca dele. Vixe, meu irmão, esse louco aí é tu doido, mano. Mas o vilão do filme é um ciborgue também, é no futuro, o ciborgue. Filme, né? Agora a cena que é foda, mano, é quando o cara descobre que o Van Damme é um ciborgue também, mano. Caralho, essa cena, meu amigo, mano. Eu tava pensando, esse filme aí, macho, ele é a versão de luta do como é o nome daquele filme lá do... Blade Runner. Do Blade Runner, É o Blade Runner do Van Damme, só doido. Que sem tantas atuações boas, né? Tem o Grande Dragão Branco 2, né? Que é o kickboxer, que ele faz o mesmo, a mesma coisa do Grande Nossa, Dragão Branco. Ah, não é nada, velho. Ah, não acho melhor, não. É melhor. Eu acho. Eu não sei. O treinamento do kickboxer, eu acho que é mais pesado. Vocês lembram dele chutando aquele. O treinamento é fácil. Aquele coqueiro? É da bananeira, aquele que chuta a bananeira. Tem um pior que esse, que o cara amarra uma corda em cada pé dele e vai rodando numa. Vixe, vai puxando numa polia, né? Isso, uma polia pra ele fazer o espacate das trevas lá. Só que esse daí. E o Van Damme usa o ápice da interpretação dele, porque ele geme pra caralho nessa cena. Ele. Ah! O cara da puta com a merda. Não, o ápice da interpretação dele, que rendeu até a indicação, acho que foi o. Ele cego no Grande Dragão Branco. Isso aí é a massa, viu, mano? Essa é massa daí. É massa demais, ele tateando ali. Bem, eu amo as tendências. Você sente pena dele naquela cena ali, é engraçado, mano. Tanto parece até que pensar... ele tá com problema no coração, né, mano? Tu é doido. Se tu pensar bem, essa luta, cara, é muito anime que tu vê os flashbacks do treinamento dele junto com a luta, né? Que é o mestre dele. Isso. O mestre dele bota ele vendado na mesa do jantar e dá um golpe na cara dele, ele defende assim, aí o. É o golpe do Chong Li também, né? Igualzinho. Isso daí é muito massa. Porque na hora que ele consegue ele defender o golpe do bolo, ou ele dá um murro no cara, véio, dá um chute, né, na verdade. Aí a galera da plateia vai à loucura, mano. Endoida. Fora a trilha sonora que o Grande Dragão Branco tem, pra mim, na minha opinião, é a melhor trilha sonora dos filmes do Van Damme, é do Grande Dragão Branco. É foda demais a música de porradaria, mano. Ô, é doido. Samuel, eu tava comentando com o Joel também que o Grande Dragão Branco... todo filme do Van Damme de luta é sempre assim. Só tem duas lutas inicial e o resto das lutas é tudo montagem com música, tá ligado? Clipe, né? As lutas é só... É tipo um clipe com as outras lutas. Só tem duas lutas no filme, mano. A primeira e a última. Só que no caso do Dragão Branco é excelente. O kickboxer, Samuel, ele também... A trilha sonora dele é massa, mano. E é do mesmo cara que fez o Grande Dragão Branco. Aí, mano, que foda, mano. Não, eu também gosto, kickboxer eu também gosto. Também é um dos filmes que eu gosto muito do Van Damme, é o kickboxer. E a história do kickboxer é que ele é tipo, ele é auxiliar do irmão dele, que é campeão de kickboxer, né? E vai desafiar o campeão da Tailândia, né? Exatamente. O campeão americano contra da Tailândia. E o irmão dele morre na frente dele porque não pede pra, não deixa jogar a toalha, né? Pong Po, mano. Eu tinha medo daquele O irmão dele tem cara de mexicano com mullet, bigode, tem nada a ver com o Van Damme, mano. Era Tong Po o nome dele, né? Mas toda vida negada botou até um nome parecido, né? Chong Li Tong Po, Chong Li Tong Po. Esse filme é pesado que o Tong Po estupra uma menina, não sei se o Joel lembra, mano. É. Ele estupra uma menina. Esse filme é mais pesadão. Foi a luta final é com vidro na mão, né? E eles quase matam o cachorro também, mano, do Van Damme. É doido, mano. Cena zona pesada. Né? Fora a cena do amigo dele, né? O doidinho lá dos nerds, né? Que é lutador. É. Que ele fazia a vingança dos nerds, né? Leão Branco, o lutador sem lei. Versão brasileira. O Leão Branco. É doido, mas esse filme é. O Leão Branco é massa demais. O nome do cara. O macho do Leão Branco, o nome. Leon, mano. Leon, mano. Caralho. O nome do filme é Leon. Lion Gaultier. Não, é mas o Leão Branco é. O Leão Branco é a mesma história do Grande Dragão Branco, mano. Aí é a luta. É. É a mesma história, mano. Pegada puxando a sardinha até pro nome do filme, pra lembrar também, né, mano? É foda. É porque o que eu gosto do filme do Van Damme que é sempre filme família, ligado? Ele tem que vingar algum irmão, tem que vingar a esposa, caramba. E nesse filme aí, ele é tipo da Legião Estrangeira, né? Aí ele recebe uma carta lá da cunhada dele, dizendo que o irmão dele, numa missão lá de... que ele vai prender uns caras de droga lá, o irmão dele toca um fogo vivo no irmão dele. Aí ele foge lá da Legião Estrangeira e tal. Aí quando ele chega na cidade, ele pra sustentar, ele começa a fazer luta clandestina, tá ligado? Mete o pau. Aí ele vira o bichão, ó. Aí mete o pau. Então é esse filme que ele é da Legião Estrangeira, o Van Damme, é? Não, tem dois. Isso aí que você tá falando é o Legionário. Ah, o Legionário. Que também é maravilhoso, bem depois, né? Mas... Não, é excepcional. Dizem, muita gente diz que é melhor do que o Coração Valente. Vixe. O Coração Valente não, o Patriota. Vixe, doido, é isso, o Patriota São Valente junto. É melhor que o Patriota. Quem é que falou isso? Não, não sou o que eu tô dizendo, não. É a academia que tá dizendo. Academia. A academia que o Van Damme malhava, mano. Só que você porra, macho, um filmezão do Van Damme que eu acho muito massa, mas é o Soldado Universal. Versão brasileira. Acho que esse filme é muito massa. Esse aí foi na tela quente, zona. Não tem todo mundo viu na tela quente. É, dono esse de filme, quando passou, e esse filme mostrou também que o Dolph Lundgren é muito mais foda sendo vilão do que sendo mocinho, né, mano? Ele corta na orelha da picada. Ele faz o cordão de orelhas, né? Esse filme é o que o Van Damme e o Dolph Lundgren, eles são do exército, né? Eles morrem ali no, durante a missão. Aí eles entram num negócio lá de reviver o corpo deles, né? Eles viraram tipo zumbi. É doido, mano. Filmado. É doido. O roteiro desse filme é massa, velho. E esse filme é massa que a. Que eles têm que fazer missão curta, né? Que eles têm que, eles ficam tipo, refrigerados, aí eles fazem uma missão e tem que voltar rápido pro, pro frigorífico. Aí nessa o Van Damme foge, né? Que ele tipo toma consciência. Aí a mulher bota ele dentro de uma banheira de um hotel cheio de pedra de gelo, você lembra disso? Ele na banheira. O Van Damme sempre pegando as gatinhas, né? Todo filme dele tem que ter uma gatinha pra ele pegar, né? Eu me lembro da cena que ele arrasta um carro, mano. Só com a pé, mano. Ele empurrando o carro e o carro andando, mano. 40 km por hora. Por que eles ficam fortes assim? Eles botam implante de robô? Eu não lembro. Não, não, mas eles fazem modificação genética. Eles são tipo super soldados, mano. É, um soldado universal. Ah. Eles são tipo Capitão América, mano. O Van Damme foi Capitão América antes do filme do Capitão América da Marvel. Só que zumbi, né? Ah, pode crer. Tipo o Capitão América. É o Capitão América zumbi, né? É, esse filme aí, o final dele é loucura demais, mas na hora é que o caminhão, né? A porradaria? Em cima do caminhão, não é? Não, ele. O Van Damme ele volta pra casa pra encontrar com os pais dele. Aí o Dolph Lundgren aparece, mano, pra poder matar ali os pais dele. Ele é doido, mas é foda, mas essa luta aí, foda demais. É tanto que Soldado Universal teve continuações, né? Teve algumas, mas não foi com o Van Damme. Aí o Van Damme voltou, acho que foi no Soldado Universal 3, ou foi no 4, e só voltou um bom tempo depois. Eu nem vi, mas isso daí. Macho, o Van Damme, ele tem esse lance, mano, de fazer um filme e a negada ficar continuando o filme, mano. Não vê o kickbox, não. A quantidade de kickbox que teve depois que o Van Damme saiu. Grande Dragão Branco também, mano. Do mesmo jeito. É, mano, desse jeito, mano. O Van Damme começa uma franquia e a negada continua, outros atores, mano. O Van Damme tem dois filmes com o mesmo nome. Que um é da Globo, outro é da SBT. Vixe. Na Globo passa aquele filme dele, Inferno, tá ligado? Que é com o Danny Trejo. Vixe. E o SBT tem o Hell, que é numa prisão na Rússia, tá ligado? É o mesmo nome, só que foi em português e até em inglês, mano. Você lembra desses dois filmes aí? Vixe, o Van Damme era tão foda que tinha filme no SBT e na Globo passando ao mesmo tempo, de filme diferente, com nomes em inglês e português, mano. Vixe, é foda demais. Pô, esse Hell é massa demais, porque o Hell, ele... O Van Damme tá chegando em casa do trabalho e vê a esposa dele morta, tá ligado? Esse aí, Hell que ele se passa no presídio, né, o Hell? Isso, é na prisão na Rússia, aí o... O Van Damme é tipo o fugitivo do Van Damme, tá ligado? Aí o Van Damme é preso injustamente lá e lá na roteiro altamente bem inovador, feito. Tá tendo luta clandestina organizada pelos guardas, tá ligado? Nunca teve isso em nenhum filme. Nenhum, né? Nenhum filme tem esse roteiro genial. Não, um filmezão que eu acho massa, mas é o Alvo. O Alvo é massa, velho. O Alvo. E penteadozinho dele ali, mano. Penteado do Van Damme não dá, não. Como é que é o plot do Alvo, João? Como é que é o plot? Eles têm, tipo, uma máfia lá que faz um negócio, um esquema lá de jogo. Ele entrega uma mala com $1 milhão pro cara. Aí o cara tem que fugir, mano. E é tipo uma caçada ali. Se o cara sobreviver ao pessoal, aí o cara leva um milhãozinho. Vixe, doido. Então quer dizer que é o sobrevivente do Van Damme, né? Vixe, doido. Que acho que quero falar do meu filme favorito do Van Damme, que é o De Volta para o Futuro do Van Damme. Time Cop, eu adoro esse filme, mano. Pra mim é o meu filme favorito do Van Damme, porque eu sempre gostei de ficção científica. Caralho. E juntando essa aí não dá não, Samuel. Essa aí não dá não. Ele dá um espacate na cozinha entre uma pia e outra, mas. Puta! Porque tem que ter, pô. E todo filme tem que ter, mas senão é um crime ter filme do Van Damme sem espacate, é, mano? Não é possível, mano. Ó, estão prometendo a continuação dele, viu, Joel? Estão prometendo a continuação do Time Cop. Maria. O Van Damme, viu? O Van Damme. Aí sim, viu? Aí? Tem um negócio desse filme aí, mas que eu me lembro até agora. É que é nesse negócio. Eles ficam viajando no tempo, né? E de vez em quando ele se encontra com ele mesmo, né? No passado, no futuro, né? E eu me lembro de um negócio, mano, que eles disseram nesse filme aí, que eu acredito até hoje, que é se o cara se encontrar com ele mesmo no passado ou no futuro... Gente, eu também! Não encoste no cara, porque senão vai dar merda. Eu encosto. Se encostar, vai dar uma merda grande. Aí no filme o cara vira tipo uma gosma, zona bizarra. Porque eles têm a regra física, né, que... A mesma coisa não pode tá no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Senão você... Eu acho o filme é até físico, mano. O filme respeita até a física, baseado em Albert Einstein, mano. Você é doido, Van Damme é foda. Vocês estão dando uma importância à zona aí que não tem, não. Mas eu vou assistir de novo. Olha o doido! A importância que tu vai dar, eu sei qual é o teu filme favorito do Van Damme, que é o que tá debaixo do meio, que eu sei qual é, viu, bichão? O meu filme favorito do Van Damme. Disse que você é louco por esse filme. Você sempre tá assistindo esse filme aí. Que é Street Fighter, que o Van Damme é o Gaio. Não pode passar. Eu adoro esse filme, mas não é esse não. É o Desafio Mortal, meu filme favorito do Van Damme. Lembra desse, João? The Quest. O filme começa num barzinho assim, né? Começa a rolar uma porradaria lá. Aí um velho com uma bengala se mete na briga, né? Aí o velho bate nos caras e tal. Aí o cara do bar, onde é que você aprendeu a lutar? Ele, deixa eu te contar, uma velha história. Aí é o Van Damme contando a história velha, tá ligado? Você lembra desse filme? Que ele mora na França, que ele é o Christophe Dubois. Ele vai lutar no torneio. Caralho, velho, eu tenho que rever esse filme, eu não lembro quase nada dele, é o mais. Puta, é doido, ele é vendido como escravo pelo Roger Moore lá pra Tailândia, lá e aprende Muay Thai com os caras e tal. Aí eles aproveitaram e gravaram o kickboxer rapidinho, né, lá. É aquele ali, o remake do Kickbox misturado com o do Grande Dragão Branco, que é a mesma coisa. Aí o torneio lá pra ganhar o Dragão de Ouro, que é tipo comitê também, que é os lutadores de todas as partes do mundo. Eu me lembro desse filme, fraco, é o cara do Brasil, mano, que é o cara da capoeira. O cara perde na segunda. Ele ganha primeiro e perde na segunda, o cara do Brasil. Missão cumprida, rapaz. Sei que faltou uma ruma de filme, né, velho? A gente quer passar aqui mais umas 3 horas falando dos filmes do Van Damme, né? Mas a galera complementa nos comentários, né? Os filmes aqui, assim que faltou. E o que é que vocês esperam também pro Van Damme no futuro? Qual é o filme que vocês querem? Eu, por exemplo, eu quero muito que tem a continuação lá do Time Cop, porque eu sou fãzão do Time Cop. Ah, eu queria que tivesse... Mas o Van Damme tá com o filme na agulha aí, vocês estão sabendo que é o remake do Kickbox? Até o Ronaldinho Gaúcho. Vixe. O Ronaldinho Gaúcho tá no filme, mano. Putaria. Eu queria ver, era algum outro filme do Soldado Universal. O Van Damme vai ser o cast, mano. É doido, saiu ano passado, já tá no 8 já, mano. Tá no 8, meu Deus. Esse aí eu dispenso. Mas o nome agora não é nem número 8, é a 8ª temporada, já virou seriado. Então, demais, mano. Deixe seu comentário aí embaixo, né, mano, sobre o seu filme favorito do Van Damme. Volta lá no facebook.com/razileitor e compartilha o post desse podcast. Rapaz, meu filho, não esqueça não de fazer isso daí. Se assim você quebra as pernas do papai. Compartilhe, rapaz. Se você não quer comentar, tá com preguiça, pelo menos compartilhe. Vamos ajudar o Asilo a crescer, rapaz. Exato, exatamente. Comente aí, rapaz. O Samuel já tá com o doendo aí de tá gravando de espacate. Comente aí. Olha aí. Eu prometi que esse podcast, tô saindo agora. Eu gravei fazendo espacate podcast inteiro, hein? Um abraço, até semana que vem e falou! Falou! Abraço! And when the night returns, Better run for the dawn.